Thank you.

No encerramento do programa, apresentamos o trombonista Zé da Velha e o trompetista Silvério Pontes. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este programa foi produzido pela coordenação de rádio do IRTEB. Produção Perfilino Neto. Apresentação, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Supervisão geral, Nívia Almeida. YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.